Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E hoje vou dar-vos mais um programa, o terceiro programa dedicado apenas e só à música ao vivo. Vamos ter muita música e pouca conversa. E para começar, temos os Kiss, o lado mais obscuro e demoníaco dos Kiss, uma música cantada por Gene Simmons. Para vocês, Kiss Unholy. We'll be right back. Somebody leave the door open, man. There's some flies or some mosquitoes or some shit up here. E se começamos o Riff Service com o lado mais obscuro dos Kiss, continuamos com o lado mais light, com o lado mais celestial do hard rock. Depois de Kiss ficamos com Stryper, Calling on You. E terminamos esta primeira sequência do Riff Service com os Xtreme e a música Take Us Alive. E vamos agora para uma nova sequência. Uma sequência dedicada a bandas que tiveram sucesso nos anos 70. Para começar, temos os ZZ Top, os texanos ZZ Top. Para vocês, ZZ Top, Sharp Dressed Man. Yeah. song from the first side of Look at Yourself, and it's called July Morning. Looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful song at the sound of the first bird singing. I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah. And a road of mine. I was looking for love in the strangest places. Wasn't a stone that I left unturned. Oh. I must have tried more than a thousand things, but not one was aware of the fire. July morning. I was looking for love with the strength of a new day. The sound of the first bird sings. I was leaving for home with the storm and the night behind me. Oh yeah, yeah. And I rode. La la la la. E após os texanos ZZ Top, ficamos com os britânicos Uriah Heep, banda que nos anos 70 conseguiu construir uma carreira de sucesso. E dos Uriah Heep ficamos com a música July Morning. E terminamos esta sequência com os irlandeses Thin Lizzy e a música Massacre. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência dedicada a sons mais melódicos. E para começar temos um supergrupo que contava com gente que vinha de bandas como The Buggles, Yes, King Crimson. Estou a falar-vos dos Asia. Para vocês, Asia Only Time Will Tell. To find that you planned it all along. Thank you. How are you? We're doing a live podcast tonight, so make plenty of noise. Yeah? This is our last song for tonight. Everybody knows how good it feels to be free. Fasten your seatbelts, please. The eyes of... The eyes of... The eyes of rock. Waiting for the news, it's not Woo! Kawasaki, do you want to sing along with me? Do you want to sing along with me? Sure. Okay, it's very easy. I sing the words. Are you ready? And you answering. One, two, three. The Ice of Rock, the Ice of Rock. Can you do it? Can you do it? Okay, we will see. One, two, three, are you ready? Helga, what do you think? Very good. Oh. But let's do it more louder. One, two, three, are you ready? E após Asia Only Time Will Tell, ficamos com os norte-americanos The Storm e a música Touch and Go. Terminamos esta sequência com os germânicos Fair Warning e a música The Eyes of Rock. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar em tons hard rock melódicos. Para começar esta sequência vai ter três bandas dos Estados Unidos da América. E para começá-la, temos a banda que catapultou Dan Huff, o guitarrista Dan Huff, para o sucesso. Estou a falar-vos dos Giant. Para vocês, Giant, I'm a Believer.

for a fight to survive. And matter of fact, the first place this album was released was right here in Japan, and we'd like to say thank you very much for your support you've given us. We'd like to do a little song about a broken heart. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Giant, ficamos com os House of Lords, The Edge of Your Life. E terminamos esta sequência com os americanos, com os norte-americanos, White Lion e a música Broken Heart. A grande pergunta que eu tenho sobre os White Lion é: onde está Vito Bratta, o guitarrista da banda? E vamos agora para uma nova sequência dedicada a vocalistas que aqui aparecem em carreira a solo. Para começar, temos Jon Bon Jovi. E para vocês, Jon Bon Jovi, Bang a Drum. Dead. trying to make ends meet. I could kick this bad world's ass if I could just get on my feet. Bang your drum for the dying, bang your drum for the truth, bang your drum for the innocence lost in our youth. Bang your drum, bang it loudly, as soft as you need. Bang your drum for your brother. Man, a poet or a saint, just another man is searching for a better way. My heart beats light as thunder for the things that I believe. I wanna run for cover and times I wanna scream. Bang a drum for tomorrow, bang a drum for the past, bang a drum for the heroes. Economic times, aren't you? So, it's just something else off that record. It's here's a rocker for you. This one's called Never Say Die. We can hide from the oppression. It's a new road to the sweat of your brow. Get a little close to you tonight. I want you to walk with me, baby. Feels good to be back, one day at a time and all that good stuff. E após John Bon Jovi, ficamos com Jeff Scott Soto e a música Love Parade. E terminamos esta sequência com Glenn Hughes e a música The Muscle and Blood. E vamos agora para uma sequência com três bandas que tiveram relativo sucesso em finais dos anos 80 e início dos anos 90. E para começar esta sequência, temos os Kick-Ass. Para vocês, Kick-Ass, Stay On Top. Yeah. Após Kick X, ficamos com Steel Heart de Mike Matijevic, ficamos com a música Gimme Gimme e terminamos a sequência com o Stuff e a música Good Guys Wear Black. E o nosso Riff Service aproxima-se rapidamente do seu final e a próxima música, a próxima sequência, vai iniciar-se com os germânicos Kingdom Come. Quando surgiram, os germânicos Kingdom Come foram muito comparados em tom depreciativo aos Led Zeppelin, mas a verdade é que o vocalista Lenny Wolff não tem culpa que a sua voz seja parecida com Robert Plant. Para vocês, Kingdom Come, Living Out of Touch. On drums, Alan Tequila. Janice, turn up the lights and leave them up, alright? Yes, sir! Do you like it? Okay. 1993 hat Kingdom Come in Pratteln gespielt. Kann sich einer mal dran erinnern, mehr, ne? Ah, ihr habt die CDs gekauft. Du und dein Freund, ich habe mich schon gewundert. Rock'n'Roll, okay. Da könnt ihr euch sicherlich noch an einen sehr, sehr guten Freund erinnern. Ich habe 2 Scheiben in seinem Studio in Basel aufgenommen. Okay. Ich sag dazu einfach fleischgewordene Puffmutter. Please welcome Angie Scaliero aus Basel. Rock'n'Roll! princess. Pierces her hair, powders her nose from the inside. Smokes in the car, drinks her last beer. Soon she'll be ready for one more day. Head for the classroom and to hell. But the clock upon the wall holds her blind face and free. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Kingdom Come, ficamos com os Fastway. All I Need Is Your Love. Os Fastway são a banda que Fast Eddie Clarke fundou após a sua saída dos Motorhead. E os Fastway têm um som mais melódico, mais acessível que os Motorhead. E terminamos esta sequência com os Alcatraz e a música Too Young to Die, Too Drunk to Live. Esta música ainda é da época que Yngwie Malmsteen era o guitarrista da banda. E por falar em guitarristas, a próxima sequência vai ser dedicada ao virtuosismo, a três guitarristas de altíssima qualidade. Para começar, temos Uli John Roth. Para vocês, Uli John Roth, Stay in the Light. It's a ballad and it is called Stay in the Light. Thank you. Thank you. you so much. This next song is the final number of Under Dark Sky, and it's a very, very long song, very intense, with a certain type of message, which applies to today as much as yesterday, and hopefully not so much in the future. Thank you. E após o virtuosismo de Uli John Roth, ficamos com o virtuosismo de Steve Vai e a música Juice. E terminamos com o virtuosismo de Paul Gilbert e a música Hurry Up. A próxima sequência é a penúltima sequência do nosso Riff Service e é uma sequência dedicada a vocalistas. E para começá-la temos Rob Rock, uma das vozes mais importantes do metal melódico. Para vocês, Rob Rock in the Night. I feel my love alive as you take Tommy Hill. Are you ready for the Slayer of Souls? All right, man, you might know this next song from my MySpace page. I can't even fucking believe I'm saying that. But that's how you guys listen to music from now on, right? From the internet and shit, right? Okay, this is a song called By Your Side. Yeah. Michael Slater. No. após Rob Rock, ficamos com Sebastian Bach, ex-vocalista do Skid Row, e ficamos com a música By Your Side. E terminamos a sequência com Steve Perry, a voz que se consagrou e que consagrou os Journey. E ficamos com a música Oh Cherry. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E esta última sequência é uma sequência com três nomes clássicos. Para começar, temos o guitarrista que levou o Talk Box a um nível de sucesso e de reconhecimento público. Estou a falar-vos de Peter Frampton. Para vocês, Peter Frampton, I'll Give You Money. What? Yeah, this is the other side of that same line. This is called Wishing Well. Anybody for apple juice? That one about a song about a dream or a vision of flying in the sky. It's Rabbit Day. It's gonna have a chill with the heat, you see. E é com Free, Wishing Well, que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E recordo esta última sequência. Iniciamos a sequência com Peter Frampton, I'll give you Money. Continuamos com Status Quo, Whatever You Want. E terminamos, tal como eu havia dito, com os Free e a música Wishing Well. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que para a semana estejam novamente desse lado, porque eu vou dar-vos um novo programa, ainda sem tema, ainda tenho que trabalhar sobre isso. Desejo-vos a todos uma ótima semana e um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! The century's over.